Abra comigo a Bíblia, capítulo 12 de Romanos. O primeiro e o segundo verso dizem assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta transformação, fruto da mudança da nossa forma de pensar, é exatamente o trabalho de Deus no nosso caráter. E quanto mais Deus trabalha em nós desta forma, nos transformando pela mudança da nossa forma de pensar, e não a troca da forma de pensar pelo processo grego para o processo romano, ou do processo ocidental para o processo oriental. Não, não se trata de uma troca de pensamento por causa de uma linha filosófica. Trata-se de uma rendição completa a Jesus Cristo. Mudar a forma de pensar é mudar mesmo, é trocar completamente o nosso jeito, o nosso pensamento, o nosso sistema terreno, mundano, limitado, pelos princípios de Deus. Deus sempre deseja trabalhar o nosso caráter, nos livrando dos costumes do mundo, da forma de pensar da sociedade, que é influenciada pelo maligno, nos moldando conforme o seu reino. A primeira dimensão, os primeiros quatro princípios que trabalham o nosso caráter, visam exatamente que Deus cumpra o cumprimento desta palavra. Vocês vão experimentar tanta transformação, filhos, por causa da mudança da vossa forma de pensar. E vocês, filhos, vão experimentar a minha boa, perfeita e agradável vontade. Leia comigo ainda João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é ter vida em abundância? O que é abundância? Nós não conhecemos tão bem o que é abundância. Qualquer gasto a mais, nós já computamos na conta do desperdício e instantaneamente nós temos que fechar aquele gasto. Eu estava, alguns dias de descanso, na fazenda de uns amigos, e eu entrei na cozinha, tinha gamelas e gamelas de manga. Época de manga, e tinha manga que não acabava mais. Mas eu decidi não pegar nenhuma daquelas mangas. Eu só peguei a faquinha e fui para debaixo dos pés, que ficava do outro lado lá do lago. E eu não precisei pegar nenhum dos frutos que estavam nas árvores, porque o chão estava tão apinhado de mangas que eu podia escolher as mangas excelentes que estavam no chão já. Eu tinha oportunidade de pegar ou na cozinha, ou no chão, ou no pé. E eu fiquei olhando e pensando: Deus, quanta manga! E Deus falou comigo: muita manga, filho. Grande parte dessa manga vai ser dada, grande parte dessa manga vai apodrecer. E o ano que vem tem muito, de novo. De noite entrei no quarto, estava lavando as minhas mãos e fechei a torneira. Mas na hora em que eu fechei a torneira da pia, o barulho da água continuou, porque lá fora, bem perto do quarto, tem uma cascata de água. E a água rola 24 horas por dia. E é água comprovadamente mineral. E os anos se passam e aquela água continua jorrando. Eu falei assim: tem que fechar essa água, porque uma hora vai acabar. E o Senhor falou comigo de novo: comigo é abundância. Abundância significa vai ter muito e nunca acaba. Nosso referencial de abundância é muito limitado. Está sempre relacionado a desperdício. Não, não segura, não, não gasta, não guarda, não, não espera. E na verdade Deus quer abundância. Vai sobrar, vai apodrecer, as vacas que vão comer, não vai ter para quem dar, é muita abundância, é muita, e se a vida flui, e flui em abundância, em mim, através de mim, eu tenho que ter uma expectativa, uma visão clara, um alvo claro, eu vou viver até ver todos que estão à minha volta, recebendo tanta vida, porque se ela vai fluir em abundância comigo, através de mim, ela vai alcançar todos que estão perto de mim. Tem que ser assim. Romanos 5:17. O Senhor diz: porque se pela ofensa de um a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Deus nos deu uma vida para ser vivida em abundância. Eu não estou dizendo para você fazer sacolão 3, 4, 5, 10 vezes mais do que necessário na semana. Não, porque o pastor disse que tem que sobrar, tem que apodrecer. Não, não se trata disso, porque aí teremos que estudar uma outra coisa que está aqui, olha, no livro 30, 60 e 100 por 1, mordomia, saber administrar as finanças. Porém, nós estamos dizendo: Senhor, enquanto eu viver nessa terra, eu também posso ter a expectativa de que eu vou reinar em vida por intermédio de Jesus Cristo. É para ter abundância de alegria, de paz, de gozo, de alimento, de finanças. É para ter. Senhor, eu quero viver isso. Não adianta buscarmos só abundância de manga. Não adianta. Não adianta queremos só abundância de água e falta das outras coisas. Não adianta. Trazendo para a nossa realidade, não adianta querer abundância só de dinheiro. Tem que ter abundância de vida. E a vida gera a abundância de todas as outras coisas. E abundância não significa ter assim 100 milhões na conta. É daí para cima é abundância. Não, abundância às vezes é quem tem 1.000 reais na conta, ou quem tem 100 reais, ou quem tem 10 reais, mas não precisa de mais nada. Os 10 já estão sobrando. Abundância não é segundo o nosso padrão terreno, mundano e pecaminoso, mas segundo o padrão de Cristo, para reinarmos em vida.